Doida trabalha, mas se esquiva no pote de quem não esconde que é tralha. Mas tem aquele toque funk que você gosta, registrado desde o começo que eu sou sua melhor aposta. Pra você não tem blefe, com você quero tudo, ainda que seja breve, desde que seja leve. Pesado só fica quando a nossa pele ferve. Eu não sou problema, eu sou a solução. Quem deixa quem mais forte? Você me traz boa sorte. Eu viajo na sua sem ter passaporte. Te ver feliz é minha.